Então, ok. Estamos começando mais um Twitch Vídeo. Eu sou o Eric. Porra. Eu sou o Dante. Eu sou o Magano. Eu sou o Mônio. Tá. Cadê o Tirei, pô, que é isso? Não, é claro. Vontade não falta, essa luz na minha cara tá acabando comigo. Não, o Mônio tá gravando aí com uma luz direto no olho dele. Então, eu também. Não, vocês estão casuando que eu tô ligado. Forma eu conheço vocês, seus pilantras. Você é o único que sem óculos. É, o único sem óculos. Tem que contar óculos. Então, hoje a gente vai fazer mais um programa aqui, que a gente responde as perguntas do pessoal. Depois a gente vai falar sobre um assunto aí, né? A gente tá falando de Saga do Clone o mês inteiro. E a gente vai entrar em mais um assunto relacionado à Saga do Clone, né? Então... Começa aí, gente. Alguém... Antes de qualquer coisa, né? A Saga do Clone começou com alguém mesmo. Antes de qualquer coisa, o que caiu de paraquedas aqui? O Trip Video é um programa de vídeo do Aracnofã, né? Vou falar em Gwen, tinha que ter um cair depois, né? Só que ela não tava de paraquedas. Nossa, Deus. Começou as piadinhas. O Trip Video é um programa de... novo, né? De vídeo que a gente tem no Aracnofan, site aracnofan.com.br, e onde tem várias outras coisas do Homem-Aranha que a gente fala lá, né? Tem podcast, tem grupo no Facebook, tem um monte de coisa, então, quem quer o de paraquedas, só pra saber mais ou menos o que você tá assistindo, né? E, no último programa, a gente falou pro pessoal mandar algumas perguntas pra gente responder aqui, e a gente vai começar a responder agora algumas aí, né? Perguntas pertinentes, né? Por favor. É porque não... Porque a gente pediu pra perguntar no grupo lá. E 90% do pessoal perguntou da Saga do Clone. Até parecia que tava adivinhando que a gente ia falar da saga. Pois é, né? A gente já. Eu não sei se a gente já tinha gravado a primeira parte, ou tava programando já. Não tinha nada. O primeiro passo que você fez perguntando é de dia 8. Ah, verdade. De setembro. É verdade. Já tava planejado a Saga do Clone desde janeiro que a gente ia fazer. Ah, né? A gente viu. Algum dia ia ser feito, né? É, tipo assim, no início do ano eu faço aquele planejamento de quais são os possíveis barra prováveis temas de Tweetcast que a gente Porque vai falar. Porque como todo mundo né? sabe, o Eric é o planejador mestre. Planilhador mestre. Planilhador. E aí a Saga do Clone seria em setembro, outubro mais ou menos, quando os Tweet Views Classic chegassem né, nessa fase. Sim. E aí chegou e a calhou coisa. De... Coincidentemente, casar um mês inteiro só com a saga original. Pois é, aí teve até Tweetcast duplo, né? Olha só. Pois é. Tweetcast clonado. Então, quem vai puxar? Dante, né? Puxa a primeira pergunta. Deixa aí, Dante. Tá Mas a pergunta então do Júlio César Batista. Ele perguntou lá no grupo qual filme animado, estilo Planeta Hulk, Supremos e outros. Que nós gostaríamos de ver no futuro. Da Saga do Clone. Ah, lá. Não briga. Mas, além da Saga do Clone, seria legal uma da aqui é pra desenho, não sei se ia ficar muito bom, mas da a morte da Capitã de Elf. Eu sabia que você ia falar isso. É, clichê. Então, desenho animado... tem aquela questão de que eles acabam simplificando um pouco a história para ficar mais voltado para criança, né? Tipo, você tem Planeta Hulk, aquela Hulk versus, né? Sim. Versus Thor, versus Wolverine e tal. E, sei lá, eu ia falar uma mais simples, tipo a última caçada de Kree, mas não. Tem um cara suicida no final. Isso é. Ixi. Mas então... O Mônio ia gostar de alguma coisa com traço do Salvo Sema. Sabia. Que ele adora. Tipo Smallville. Algo parecido com Homem-Aranha 3, que ele Smallville também Smallville desenhado pelo Salvo Sema. Pronto. Nossa. Aí ia ficar perfeito. Tipo Homem-Aranha 3, que ele também adora. E você não pode negar, Mônio. Algo tem atrás da sua parede ali. Pior que é, cara. No curso. Tem o pôster do Homem-Aranha 3. Sabe que esse eu ganhei da Jana e da Aninha, né? Não importa, é Homem-Aranha 3. Bem, os nossos, o pessoal que tá assistindo. Ah, sabe, aí já não é problema meu. São duas amigas nossas, da época do grupo do Yahoo ainda. Certo, então. Qual história mais? Tem tanta história e eu não consigo lembrar de nenhuma agora. Ah, tem várias. Pior que tudo. A Guerra Civil. É que Guerra Civil daria um ótimo desenho. Nesse estilo mais. Mais. É, seria um pouco mais simplificado, obviamente, né? Mas tem aqueles desenhos que saíram dos Vingadores, né? Dos Supremos, na verdade. Precisa né? ser do Aranha mesmo ou não? Interessante que seja ligado, pelo menos. Mas pode não, a queda de Murdock é uma coisa que eu adoraria assistir em animação. Seria bacana também. E assim, não necessariamente porque a animação tem que ser muito infantil, né? Pode ser alguma coisa mais. É, aquele. No começo, entre a primeira e a segunda temporada do Espetacular, Homem-Aranha, o desenho. O plano deles, eles pensando grande, não imaginavam que coisa boa a Marvel manda cancelar, mas eles falaram que o plano deles era lá para quinta temporada, eles fazerem uma animação, tipo um episódio especial com mais duração, mostrando a morte da Gwen. Talvez mostrando como na série dos anos 90 ela desaparecer, não necessariamente ela morrendo, mas... Alguma coisa naquele arco lá. É, tem muita história, né, do Homem-Aranha. A própria, que é um pouco mais... Pelo menos nos quadrinhos é um pouco mais séria. Caída entre os mortos ali, um desenho bacana também. É, a Legião dos Perdedores, a Colha Branca. Só favor, hein? Com participação do Homem-Vergonha. Com certeza. tem várias, né? Tem várias e a gente não falou quase nenhuma. Mas vamos falar, tem várias. Parece que a gente falou pra caramba. Identidade, vai. Vamos começar a falar. Ah, é, crise de identidade da Liga, história bacana. Olha só. Daria. Tá certo que eu sou meio que fanboy de crise de identidade, mas daria uma história legal mesmo. Ah, ser fanboy de sagas assim não é muito legal, não. Só de saga comprida, né? Saga curta assim não vale, né? Não, não vale. Não vale. Então, eu acho que tá seria legal, né? Seria legal uma da crise de identidade. Quem sabe ele finalmente lançasse esses bonequinhos que eu quero tanto. Aí. Vespa, Ricochete. É, recentemente, na terceira temporada do Espetacular, teve a Spider-Verse lá com vários aranhas diferentes. Agora eu tô com esperança que eles lancem o boneco do Nora. Espetacular ou Sem Limites? É, o Sem Limites. Isso. O boneco que você pega e joga pra isso, cima, Nora. Assim, né? Eita, fala piada, da minha. Fala das minhas piadas. Então, próxima pergunta. A próxima pergunta aqui foi do José Luiz, que eu acredito que seja o Panão, conheço a figura. Ele perguntando se saiu algum encadernado ou coisa do tipo com a saga do clone completa. Se sim, se dá pra achar fácil. No Brasil? Acho que não, só, no Brasil, só os formatinhos mesmo. Sim. Nos Estados Unidos lançaram a coleção em 11 encadernados. Ela compra 11 encadernados. É uma coisa curta, né? Mas eles... Mas são poucas páginas, cada é, né, 400 mano? Páginas. Pedi pro, quase nada. Pedi pro Johnny colocar a foto aqui, ó. Aqui, ali, ó, colar. Eu vou mandar. E aqui, e ainda saiu, parece. Não sei. Que... Não sei se dá. Não sei se, tá não sei se dá pra ver por causa do flash, mas uma delas aqui. Tem vontade de comprar essas aí, só que. Depois que já saiu tudo, fica meio caro, sabe? Se eu tivesse comprado à medida que fosse saindo... Eu comprei mais em conta. Durante 2 anos. Cada mês, 2 meses, eu pedi um. Eu completei. É. Demorou o tempo que a saga durou pra comprar. Ah, sim. Dentro desses 11, tá aquele encadernado que tem a saga original? Ou não, ele é, um ele é o primeiro. É separado. Esse aqui. Seria tipo um... O 12º que eu falei, não necessariamente como sendo isso, o último. É o original Clone Saga. Porque eles vieram divididos. 6 são da saga do clone e 5 são da a era do Ben Reilly. Completo bem. Isso é o mais um que é o saga exatamente. Nossa, então. Então, é uma boa. Eu pretendo algum dia, quando eu puder, quando eu conseguir comprar, é uns $30 cada um. Quando eu puder abrir mão de um rim, né? Tá, compra aos poucos. É, se for com. O problema de comprar aos poucos hoje é que eu fico com medo de hora que eu chegar na metade eu não acho o resto, né? Que já faz um tempo que saiu. Mas vamos ver, né? Tem uns encadernados lá, uns ônibus de Star Wars que eu quero também, fica enrolando. Aí é tanta coisa pra comprar que... Mas então, Magaren, esses encadernados, eles pegam mais de 2 anos de histórias, então? Sim, toda a saga. Que foi o que durou. Que durou a saga. Não, mas porque a saga e a... E mais a fase do Ben Reilly. É, do Ben. É tudo, tudo. É que, na verdade, os encadernados dividem, né? Porque depois o Ben assume. Mas quando se fala a saga do clone, ah, então, considera a fase do Ben também. Os encadernados terem colocado. Então, o retorno definitivo do Peter. Essa daqui é só do Ben. Isso é pesado. 400 páginas. E assim, aqui só do clone. Aquelas. Eita. Florestas inteiras sendo devastadas para imprimir cada volume. Quem se importa? Aquelas... Quem se importa com floresta? É como falam. Se árvores dessem Wi-Fi, a gente protegia. Como elas só dão oxigênio, que se dê. Eu comentei isso ontem, diga-se de passagem. Aqui, e a... aqueles encadernados que saíram no Brasil da Era do Apocalipse, que saíram seis. Sim. É mais ou menos aquele sim, tipo. Sim, só, né? Que aquele lá é tipo... Saiu o ônibus daquele nos Estados Unidos. E aqueles dividiram em seis. Então, mas ele é um pouco menor que os da Saga do Clone, mais ou menos do mesmo tamanho. Não é só pro pessoal tamanho? Que só viu a versão brasileira ter uma noção. Tamanho como? Você fala... De número de páginas. Ah, não, páginas. Os encadernados têm 400 páginas cada um. Isso aqui. Eu falo. É, não sei se é mais ou menos igual, né? É. Bacana. Então, e última pergunta? A pergunta é do Everton Vieira. Ele perguntou qual a melhor editora, ou a nossa editora preferida que publicou o Aranha. A Marvel. Ó, eu vou começar respondendo essa. Pra mim, é a Panini. Porque, tá aí, porque dentre todas, é a única que tem chance de patrocinar a gente. Então, Panini, beijo. Beijo. Me liga, na minha e-mail. Então, é bem complicado, né? A Pandora Books. Que publicou as Garotas Aranha. A Mitos e Panini dá pra gente considerar que é mais coisa. Ou menos a mesma coisa, né? Então, quem não sabe, o pessoal da Mitos que edita as revistas da Panini, né? É uma empresa separada quem faz as edições. Então, não sei, eu acho que a Abril, ela... tanto a Abril quanto a Panini foram importantes pra caramba, né? Sim. A Abril, ela teve... como é que fala? Teve a iniciativa, vamos dizer assim, de investir em super-heróis durante muitos anos e lançar coisa pra caramba. Lógico que tem um monte de ressalvas, de abrilices. De edições picotadas. Todas têm. Tem abrilices. Assim. A Panini tem as paninices de paninices. Distribuição. E assim vai. Que é de um mês, chega no ano que vem. A ortografia. Abril tinha dia pra entregar. Sim. A revista, né? 13, 27, uma coisa assim. E você podia ir e tava lá. A revista tava lá. Então, assim, a Abril tinha essa vantagem de ter tentado de tudo quanto é forma possível publicar o máximo de revistas aqui. Então, assim, nesse quesito a Abril é interessante. E a Panini, a qualidade do material da Panini, até por causa da época também, né? Mas a qualidade é... A qualidade pior, física, né? Que a gente já viu. É legal. Da Panini. Física. Porque dentro, às vezes, deixa a desejar com esses erros que o Moni falou. Gente, ninguém... As paninices. As ninguém paninices é perfeito. Com 2S. Ninguém é perfeito. Olha o Dante comendo. De perna, mas Panini, quiser patrocina a gente. Ah, patrocina é com seta. Não, é sacanagem. É sacanagem. Realmente tem umas revistas que teve erro e tudo mais, mas também... Falando assim, parece que faz 15 anos, 10 anos que a Panini publica e tudo errado, né? Não, tudo não. Algumas se salva. Sempre tem uma meia dúzia lá. Mas e Mônio e Magari querem comentar um pouquinho? Eu ia comentar da Abril, que o trabalho da Abril foi muito importante. O da Panini eu tiro muito sarro, mas acompanhei pouquíssimo, que não é segredo que eu parei de comprar a revista. Voltei a comprar só por causa dos views, me arrependo todo mês. Mas não vem ao caso. A Venom acabou, agora vai. Tem Superior Fools a partir da próxima. Finalmente Stolos, alguma coisa Fools, boa. Tolos superiores. Falei igual o Dante agora. Falei igual o Dante. Superior Fools, é, né? Os tolos superiores. Isso. Não deixa. Não deixa. O trabalho da W foi importante, sim. Eu acho que assim, eles sempre tiveram muita boa vontade em tentar manter uma certa cronologia. Quando não dava, eles tentavam manipular para não ficar visível que estavam pulando coisa. Muitas das abrilícias, na verdade, foi uma tentativa de manter coeso para quem tá lendo. Na verdade, é essa. Tanto que se você hoje não tivesse internet, acesso ao material ali de fora, você não ia notar que pularam tanta coisa assim. Nem que pularam, nem que substituíram o Guerras Secretas, por exemplo, um exemplo máximo, sim, eu acho, de abrilice. Mas, na verdade, foi uma tentativa de fazer um negócio coeso. Não dá pra reclamar, isso, não. Isso não era tão amável. Na época da... No começo que eles começaram a publicar Disney também, teve as histórias do Zé Carioca, que eles pegavam a história do Donald, do Mickey, apagavam. Eles tiravam o Donald e colocavam o Zé Carioca no lugar. Colocavam o Zé Carioca. Enfim, assim, pela parte de... Eu acho que muita gente considera Abril... tem uma consideração grande pela Abril, porque, sei lá, hoje em dia 90% de quem lê quadrinho cresceu lendo revista da Abril. Fato. É difícil escolher aí Abril e Panini, mas eu acho que seria as duas principais, né? Porque relacionada a Homem-Aranha, antes teve RGE e Block, né? E Ebal. E não que eles não tenham feito um trabalho bom, né? Mas assim, ficaram pouco tempo com o personagem e acabaram passando pra frente por alguns motivos. Embora tenham sido importantes até por trazer muito personagem pro Brasil. Não dá pra tirar esse mérito deles, não. A Ebal, por exemplo, trouxe, acho que praticamente todos os super-heróis que a gente conhece, os mais famosos. Apostou. E a gente chegou a comentar no view da morte da Gwen lá que eles publicavam as histórias com 2, 3 meses de diferença. Isso, verdade. E naquela época isso era um feito e tanto, gente. Sim. Hoje a diferença dos Estados Unidos com o Brasil é mais ou menos um ano, né? É. Imagina, em 1970, publicar 2 meses depois que saiu nos Estados Unidos, ou, que seja 6 meses depois. Não, era coisa tempo, absurda. Né? Não tinha internet pra mandar a edição. Vinha pelo navio. Então. Ok, né? Respondido. Então, pra quem acompanha o site aí, viu que a gente fez 2 tweetcasts, né? Relacionados à saga do clone. O primeiro, mais ou menos a divisão do encadernado que o Magari falou aí, né? O primeiro pegou a primeira parte toda ali até o revelar que o Peter era um clone, né? E a segunda parte. E a segunda parte pegou a fase toda do Ben Reilly até terminar, no final das contas, mostrando que o Peter é o original, né? É, na verdade, foi feito pelo site aracnofan.com.br um podcast. E aí ele foi clonado depois. Foi feito pelo site aracnofan.com.br. Muito bem, Magari. Já digo, Dante. Eu? Foi que eu fiz. Desculpa, Magari, desculpa. Urra! E pra ver se não pede desculpa. Caramba, tá certo. Então, e lá no programa a gente comentou que a gente tem uma revista, né, que é 101 maneiras de terminar a saga do clone, e que a gente não ia falar dela... Que no original é 101 ways de terminar a clone saga. 101 ways de terminar. 101 ways de terminar a clone saga, exatamente. Que é essa no programa... Não sei se dá pra ver. Ah, tem nem encadernado, né? E no programa a gente falou que comentaria dela no vídeo, né? Falaria da revista. E só antes de comentar da revista, 3 pontos que a gente tem que saber que levava... Pra entender melhor, né, essa revista. Eles precisavam solucionar... Pra entender melhor, primeiro você precisa saber inglês. Ajuda bastante. Ajuda, né? Um pouquinho, né? Eles precisavam solucionar a confusão de Peter e o Ben Reilly, né? Quem que era clone, quem que não era e tudo mais. Eles precisavam acabar com o bebê da Mary Jane, certo? Nossa, acabar com o bebê, cara. Sufocar com travesseiro, algo do gênero. Enfim, né? Tipo, eles não queriam que o personagem virasse tivesse filho e tudo mais. Então, assim, a gravidez da Mary Jane... Não queriam envelhecer, né? Não queriam envelhecer o personagem. Já tinha envelhecido porque tinha casado, né? E ainda ia ter filho, então... Então, como é que o cara vai ficar lutando contra o crime sendo que tem uma criança, um recém-nascido em casa? Provavelmente ele desistiria de ser Homem-Aranha, né? Tipo, seria o mais lógico pra evoluir o personagem, né? Mas, foto. Enfim, eles tinham que acabar com isso da gravidez. E, por fim, eles queriam acabar com o casamento também do Peter e da Mary Jane, né? Eram três coisas que a Marvel queria fazer na época. Então a revista só basicamente... na época também, né? Então, 10 anos depois... Então, assim, a história basicamente se passa no, nos escritórios da Marvel com os roteiristas tentando ter alguma ideia de como diabos a gente termina essa saga do clone. Uma ideia é melhor que a outra, gente. E é, tipo, todo mundo dando ideia, né? Se bobear, o faxineiro chegava e dava uma ideia. É o brainstorm. É, pois é. Pra começar, assim, a maneira que é apresentado as conversas dele e o jeito de cada um é muito engraçado mesmo. Aí, como eu tava pesquisando... Vale citar também que ela saiu em janeiro de 97. Foi no mês que terminou a saga. Foi uma brincadeira dos editores pra dizer que a gente não sabia o que tava fazendo, mas pelo menos a gente ri da gente mesmo. E como eu vim pesquisando um bocado para gravar lá o programa da Saga do Clone, toda hora eu vi o nome de algum editor, algum escritor e tal, e essa revista cita praticamente todo mundo, sabe? Sim. É até interessante, é legal. Não, eu até acho engraçado porque eles citam assim, alguém entra na sala para falar, alguém vira, olha, é o... vai, o... É o Tom DeFalco, que o nosso editor aqui... Até que no finalzinho, na hora que ele falou, eu já falei pra você parar de ficar falando como se fosse uma narrativa de quadrinhos, hein? Eles mesmos te lançavam de tudo, é genial. É, engraçado. Então, assim, a ideia... Tem até o cara dessa parte. O cara tem que ir lá, o Ralph Mack. Não é o mesmo Ralph Mack, mas tava nessa. Então, a ideia do programa aqui é porque, como isso não chegou no Brasil, e nunca vai chegar, né? A menos que saia encadernado da saga do clone em algum momento, pra alegria do colega do Boni que mandou a pergunta pra gente. Panini, Magali também, recado, né? Vai, Dante, fala pra Panini ser que é amigo dela. Panini, aquele encadernado lá. Se 5 mil pessoas comentar no vídeo falando o que quer, quem sabe ela lança, né? Certo, é capaz. Né? Você acha que vai, né? Bom, então, tá vendo? Eu desdenhei, eu falei, não, ninguém vai comentar, vamos ver se 5 mil pessoas comentam. se você não comentar, não conseguir 4.999 amigos, façam clones de vocês mesmos. Então a ideia nossa aqui é falar as ideias malucas que passam na revista, né? E não são tantas ideias, então eu acho que dá pra gente comentar, nem que seja brevemente. É, o 101 é mentira, o 101 não é um número real. A primeira ideia que tem é basicamente, tipo assim, por que vocês não contam a verdade, né? Tipo, o Peter chama uma coletiva de... O Ben Reilly, né? Chama uma coletiva de imprensa e fala... Oi, gente, eu sou um clone, né? Eu não sou um clone, não. Eu sou aquele verdadeiro. Cara não é um clone. Eu sou verdadeiro e aquele cara que vocês achavam que era eu pelos últimos 5 anos é um clone. Exatamente. Tipo assim, não tem Homem-Aranha, não tem nada, né? Tipo, tinha um maluco, um cara maluco com a minha namorada que me clonou e tal. E, ok, é isso, viu, gente? Nós dois agora vamos. Eu vou pra casa, ele vai pra casa. Tem até uma passagem. Tem até uma passagem legal da Gata Negra que ela fala: puxa, então. O meu Peter era um clone, então eu fiz com clone, algumas vezes, 3 ou 4 vezes por noite. Ah, aí sai. E um outro detalhe bom dessa também é o Jameson querendo saber então por onde que o Peter ficou nos últimos 5 anos. Né? Pois é. E reclamando que o outro enganou ele durante 5 anos. E quer achar um jeito de botar a culpa no Homem-Aranha. Isso é importante. Então, é importante perceber que isso não resolveria porcaria nenhuma da saga do Clone, né? Só faria que o Peter e o Bacon continuassem. Tanto que assim que passa a história, volta pra um deles falando, mas a gente continua com tal problema, quer dizer, não adianta nada. Então, aí vem a ideia seguinte, que é tão brilhante quanto, que é um dos dois acordando na praia, né? Sem memória. A última memória que ele tem é... Tava tanto o Peter quanto o Ben Reilly lutando... Né? Na verdade, os dois não estavam na luta, mas lutando contra o Kane. E aí tem o Homem-Aranha, assim, o Homem-Aranha estava lutando contra o Kane e o Peter estava com a Mary Jane assistindo a luta. Isso. Só que ele não lembra... E a última coisa que ele se lembra. Só que ele não lembra... Ele não sabe se ele era o Peter, se ele não sabe se ele era o Ben. Ele não sabe quem ele era. Acordou na praia. E aí ele resolve, tipo assim, então eu vou ser o Peter e pronto. Ela até fala, se caso aparecer algum outro Peter, né, aí a gente vê, mas se não aparecer, então tá um até comenta, mas e a Mary Jane? Ah, depois a gente pensa nisso. Aí, tá, já resolve. Resolveu o bebê e resolveu o casamento, olha só. Aí um deles fala, não, mas acho que não é uma boa ideia a gente tirar a Mary Jane agora, porque a gente vai ter um monte de fã louco pra cima da gente. Não, é, melhor não. Não. E 10 anos depois. Então qual que é a próxima aí? A próxima é a do. Que estão os dois no laboratório, né? Com o cientista Seward. Seward Trainer. Trainer, né? É. Trainer. É, bem bonito aqui. Trainer. Treinador. E aí aparece e tá o Ben, né, e o Peter, e aparece mais um aranha. E acho que ele fala que ele veio do futuro. Ah, esse é um dos meus favoritos. Ele fala, venha comigo se quiser viver, né, alguma coisa assim. Quase isso. Algo próximo, né. Aí ele vem do acho que ele veio do... Ele já passou por diversas épocas, né, porque ele vive viajando no tempo e ele precisa... pegar um deles para levar de volta pro passado, que esse vai ser o que, na verdade, vai continuar. Basicamente, coisa louca assim. Basicamente, tem dois Peter no presente. Um deles vai ser mandado pro passado, e aí ele vai viver 5 anos achando que ele era o Ben Reilly, né? Na verdade, não, porque ele saberia de tudo, né? Então, assim, você tem um paradoxo temporal, né? Então, na verdade, é um loop temporal que eles precisam fechar. Os dois Peters, na verdade, o Peter e o Ben, na verdade, sempre foram a mesma pessoa, né? Isso. Aí ele chegou à conclusão, peraí, como é que o teste indicava que um era clone? Eu achei legal nessa... Como não tinha que ser mais velho que o outro, então? Ele tem a mesma idade. Eu achei legal nessa parte, que eles lembram de uma história de viagem no tempo, que o Homem-Aranha vai lá pra Salem, depois vai pro futuro, onde ele encontra o Deathlok, depois o Killraven, um negócio assim... Que são umas histórias que eu li recentemente dos anos 70, das Team-Up, sabe? Então, assim, eles, apesar de ser uma revista de zoação, fez referência a uma história que quase ninguém conhece, sabe? Eu achei legal essa parte. Só que aí eles aprimoram, né, a viagem no tempo. Não, e lembrando que, assim, é que a gente não tem como ficar dando muito detalhe, mas a parte do humor, mesmo dentro das histórias, tá demais. Tá muito legal. O Seward reclamando, por que ele foi trabalhar como geneticista nessa hora? Esse cara, na série que eu comentei, ele fala, é geneticista, eles disseram. Meu pai disse, dava dinheiro, ele disse. Então, mas aí eles dão uma aprimorada, né, na questão da viagem do tempo. Que... O Ben começa a ter umas memórias que não é dele direito e tal. E aí aparece o Judas Traveler com uma galera. Aí um monte de heróis se junta ao Ben pra lutar também e tal. Simplesmente aparecendo do nada. Essa eu achei melhor. E aí, no final das contas, o Traveler é morto, né? E o Scryer aparece, encosta no Peter Parker e o Peter desaparece completamente, né? Não, e antes disso, ao mesmo tempo que o Judas aparece com uma galera e o Carnificina, aí ao mesmo tempo aparece uma galera pra ajudar o Aranha e o Duende Verde tá ali no meio ajudando o Aranha. Né? Mas é o Duende que Rurik. Esse Duende é o Fio. Tá, né? Então beleza. É por isso. É o Fio antes deles estragarem ele como Duende Macabro. É, antes dele virar Duende Macabro. Na verdade, que eles vão aprimorando as ideias. Aí depois o Scry manda o Peter de volta no tempo, mesma coisa que usaram da outra vez e blá blá blá. Então, isso que eu ia falar aqui. Aí o Scry chega pro Ben e negocia, né? Fala, o que você daria pra trazer o Peter de volta e tudo mais? Aí o Ben concorda lá e ou o Ben não, né? O Ben. Ele concorda, né, em fazer qualquer coisa e tal, e aí o Scry revela que, na verdade, enviou o Peter pro passado. E que ele encosta no Ben Reilly e de repente o Ben Reilly tem tantas memórias dele quanto as do Peter, né? Ele volta a ser uma pessoa só e tal. Sim. E o Scry se revela sendo quem? O Mephisto. Será que foi daí que tiraram a ideia, gente? Será? Mas é, olha só. Pacto com o Mephisto pra resolver as coisas. Puxa, que legal. O Mephisto, na verdade, enganou o Ben Reilly pra conseguir a alma dele. Sim. E aí o Judas Traveler, que eu falei que tinha morrido, na verdade, você tava machucado. Ele fala que, não, eu dou minha alma no lugar e tudo mais, e salva, né? Olha, que maravilha. Sabe o que é pior? Cara, o filme do Supergirl, mas fale. Essa ideia, ela foi considerada a série, quase que foi a ideia usada. É, tanto que eles guardaram aqui e falaram, depois a gente usa. E 10 anos depois... É porque, realmente, eu tava vendo lá que essa ideia da viagem no tempo, ela foi muito desenvolvida, sabe? Tipo... Não, todas essas que mostram aqui, elas foram... Aquelas que faltou Sempre aparecia um cara que tinha bebido um gole ameno na noite anterior falando, não, isso não vai dar certo, vamos mudar. É, eu falo assim que. É, pois é. É porque essa da viagem do tempo foi a mais elaborada, né? Ela cobria mais parte, tipo, tinha esse tal de Judas Traveler, que era super poderoso e tal, e sei lá, já que ele é super poderoso, na Marvel, se você manda alguém pro passado, ela vai pra uma linha do tempo separada. Mas se o Traveler é poderoso, então, e o Mephisto, no caso, tal, a gente poderia fazer com que ele foi pra mesma linha do tempo. Então, assim, até esse tipo de detalhe foi pensado, sabe? Então, é. Aí enfim, a próxima é o mostra o Peter e a Mary Jane e o Ben saindo pra jantar. A próxima é uma. Peraí, a próxima das melhores. Ó, oh, não, e só um detalhe que a próxima foi sugerida pelo Tom DeFalco. Mas os três é simplesmente uma das mais geniais. Mostra os três saindo pra jantar assim, aí do lado o Ben derrete. Ah, então ele era o clone. Pronto, acabou. Eu acho que a Mary Jane fala alguma coisa dessa. Você tem certeza que você era o clone? Cara, é o melhor jeito de acabar, pronto. O legal aqui é que é um trip view com vídeo, dá pra mostrar. Mostra até o Peter babando aqui. O Johnny tá colocando as imagens aí. Dá pra ver melhor ainda. E aí a próxima é que o Silver Trainer simplesmente mentiu, né? Aparece, o Judas Traveler fala que na verdade ele é o Silver Trainer que viajou no tempo, né? Ele era do futuro. É o Judas. Calma aí, me embolei tudo. Ah, o Traveler era. O Traveler é o trainer do futuro que voltou pro passado e assumiu o nome de Judas porque ele traiu o melhor amigo. Isso. E Traveler. Falando porque ele enxergava o Ben como se fosse um filho, então ele achava que ele tinha direito de ter uma vida de verdade pra ser feliz. E era Traveler porque ele viajou no tempo, né? Então Judas. Porque ele viajou no tempo. Espero, viagem, né? Espero que, é viajante, espero né? que esse negócio dele gostar do Ben como filho não seja igual o Warren gostava da Gwen como filho. Então. Enfim, a próxima é que, na verdade, tudo era uma realidade virtual, nada existia, até a Mary Jane era irreal e acabou. Aí, resolveu o casamento e resolveu o bebê, olha só. É, tudo é feito pelo planejador virtual mestre que tinha nessa época aqui. O que é um pouco assustador também, né? Então, e aí tem também a outra lá que fala... Que essa que o Magalhães falou é uma que tem Stunner, né? E Stunner sim, depois sim. Da Mary Jane isso. E aí tem aí outra, tem a outra que programa... é... Não, essa não. E tem a outra que... É que o programador que... mesmo está por trás e tal, e no final das contas ele... Todo mundo, igual você falou, né? Todo mundo era criação e tal, mas o que eu achei engraçado é que no final... Mostra a verdadeira identidade do programador mestre e aí na revista aparece um censurado. Tipo assim, não mostra a... Eu não vou deixar vocês mostrar a verdadeira identidade dele nessa especial de 101 maneiras, tal, tal, tal, porque a gente ainda vai usar a identidade dele no futuro, né? É, não, a identidade dele tá programada pra uma saga, a gente não vai deixar vocês gastarem com essa piadinha idiota nessa revista. É. E a próxima é uma das minhas preferidas, que foi durante a invasão do Sentinelas ali a Nova York no massacre. Então o Ben vai lá se balançar, o Sentinela vai e pisa nele. Fim. Acabou, morreu pronto, mesmo. Acabou. E aí bom que essa desdobra pro a próxima. Como é o nome dele mesmo? É, a pessoa que sugere, que eu esqueci o nome dele, o careca e fumante, ele falando que eles poderiam usar 101 maneiras de usar um clone morto. Isso aí. Como é que é, e aí matar, é uma melhor que a outra. É. Não, e o pior, coloca no carro pra usar a faixa de carona. E o pior, na entrevista que eu vi lá com o cara, entrevista de verdade, eles falaram que isso quase saiu do papel, quase fizeram uma revistinha. Você tem uma maneira de usar o clone morto. E aí tem até um lá que eles usam pra atrair pernilongo, alguma coisa assim. E pernilongo chega perto, eles usam o clone pra bater. Fazer igual o Hulk fez com o Loki no filme dos Vingadores. É. Usa de cabide pra segurar a roupa. Então, e o pior é que aí no final, tipo, pô, cara, que isso? O Bob Arras lá, que é o editor, ele tá ficando maluco, ele tá ficando lunático, parece até um Duende Verde. Aí termina todo mundo olhando assim, né? Poderia dar certo, né? Não, e uma que não tá aí, que tá mais ou menos, né? Tá aí é que isso foi considerado mesmo, né? Acho que foi o Von De Falco que sugeriu que era... Tanto Peter quanto Ben são feridos quase ao ponto de morrer. E aí aparece, sei lá, o Scryer ou o Judas Traveler. E para salvar a vida dos dois, pega os dois e funde numa pessoa só, né? E aí a Mary Jane não aceitaria esse novo Peter e acabaria o casamento. E nesse meio tempo que teve a batalha, ela perderia o bebê, né? Então... Não. Só citando aqui que essa era foi considerada a sério, né? Não tá fora da graça da revista. Bom, então... E a revista termina com um vigia meio que pedindo desculpas por ter feito a gente ver isso. Bom, então... Tá isso, né? Fechamos aqui? É, né? Vamos fazer... Eu acho que projeção, pessoal. Vamos fazer 101 maneira de... Vamos fazer 101 maneira de terminar um trip vídeo. Bom, enfim, né? Então, deixa pra próxima. Daqui a dois anos. Deixa pra próxima, é uma delas. Outra. Ó, a principal é que a bateria da minha câmera tá acabando. Então, até mais. Falou. Abraço! Até mais. Até.